Bom dia. Salvador, 3601, nos 06, por espectro. Autorizado, chamo para início de táxi, 3601. Bem, autorizado, 3601. Vou informar em frente. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 360, via Pedro Lula 6, BHZ Trive, e após, conforme a rota do plano de voo. Subida da Euleda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, 5410 é o código, 1208 é o controle. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via a Pedro Lula, aliás, da Euleda Bridge. Aperto no meio até Belo Horizonte, após o Rio, corte de causa em conforme a hora. Ela também se curva direita após a decolagem. Controle 1308, corresponde a 5410. Está correto, chama para pushback e saneamento. A chamar, obrigado. Papa Tango Mike, Eco Juliette. Vista da encerrada, aproximando a posição coral, mantém o nível de voo 100, chama o controle e leva frequência 120.1 no bom voo. Salvador, tá 3601, no próximo ataque com 101 na borda, tá na caminhão, 4:15. Táxi Apache Indy Alpha no ponto de espera, chame novamente para decolagem. Tive táxi Apache Indy Alpha no ponto de espera, 3601. Afirmativo ajustado no 0 no 9. Salvador, muito bom dia. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, níveis de voo 360, via Pesoluno 6, BHZ, Trive, e após conforme a rota do plano, a subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, 5407 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesoluno 6, Bravo Hotel Zulu, posto Trive. Comparação de plano de voo, saída da Euleda Bridge, curva direita, após a decolagem, transponder 5407, controle 120, decimal 8, trânsito 3 na França. Tá correto, chama para pushback acionamento. Graças a Deus. Então, 3601, decola o Zuno 5, chame controle 1208, até o meu voo. Tá cruzando mil pés na sua escuta. 3601, contato radar decolagem, estável 360, saída da EL. Pode valer, tá presente? Livre? Obrigado. Escolha bom dia, Sam, Mike, é que chegou-se na posição número 7? Prossiga. A posição número 7 solicita a autorização de reboque para o líder de número 06, já com contactado na Israel. Mike, X-Ray Golf? Positivo. Autorizado, informe término do reboque. Positivo, graças. Autorizado, chama para iniciar. Encontrar. 3601, está abrindo 15 graus à direita, a fim de evitar formações. 7. Hotel 3601, quando possível, está autorizado voar na Flood Bridge. Ok, Flood Bridge autorizado, está presente.